hospital. Apito o comboio à beira do mar. À beira do mar, mesmo à beirinha. Apito o comboio no centro da linha. À beira do mar, debaixo do chão. Apito o comboio lá na estação. À beira do mar, debaixo do chão. Apito o comboio lá na estação. Apito o comboio, lá vai apitar. Apito o comboio à beira do mar. À beira do mar, mesmo lá beirinha. Apito o comboio no centro da linha. Apito o comboio sobre o rio Porto. Apito o comboio ao chegar ao porto. Apito o comboio sobre o rio Porto. Apito o comboio ao chegar ao porto. Apito o comboio, lá vai apitar. Apito o comboio à beira do mar. À beira do mar, mesmo lá beirinha. Apito o comboio no centro da linha. Love. 96.2 FM de l'Orléans et sur radio-arc-en-ciel.fr. Oh. nasceu. Um homem bem resoluto, com a profissão que escolheu, foi toda a gente de luz. Anda sempre a dizer, pois será que morre alguém? Pois com a morte dos outros é que se governa bem. É o coveiro da minha terra, pois o coveiro é quem enterra. É o coveiro da minha terra, pois o coveiro é quem enterra. As rapariguinhas solteiras andam cheinhas de medo, pois a morte é de cegueira, pode levá-las cedo. Mas umas mais descaradas eu já os vi dizer, que para serem enterradas não se importam de morrer. É o coveiro da minha terra, pois o coveiro é quem enterra. É o coveiro da minha terra, pois o coveiro é quem enterra. Algumas mulheres casadas têm o desejo malvado de serem elas coitadas a ver o homem enterrado. Mas as outras mais boazinhas pedem para morrer primeiro, para salvarem as alminhas, até dão o corpo ao coveiro. É o coveiro da minha terra, pois o coveiro é quem enterra. É o coveiro da minha terra, pois o coveiro é quem enterra.

bem, amigos da Rádio Arconciel. Hoje é um dia, vem que a festa vai começar. E hoje, quarta-feira, 14 de dezembro, é com Portugal em Festa que se começa bem o dia. Na minha companhia, sou o Vítor, como vocês já sabem. Passo para a vida. E eu estou aqui para vos dar a melhor música portuguesa, brasileira e nem só. Vamos levantar os braços, bater palmas entre com... Espero que está tudo bem por aí. Depois desta derrota da nossa seleção que se contra o Marrocos foi inadmissível, não há palavras nenhuma da parte do nosso selecionador. Fica para a próxima, ficamos sempre com orgulho de ser português, isto não há dúvida nenhuma. O dia da alegria vem daí, vem daí. Fica para a próxima, temos que acreditar. Mas por enquanto, então vamos lá entrar com música boa, música portuguesa, brasileira, como eu disse. Anda a dançar. E vamos lá já com quem conduziu de um enlace, dia de alegria. Entra no ritmo e bom. Deste tempo de chuva, neve, chuva, um bocado misturado. Um passo para a direita. E depois seguimos já com Ricardo José, faço com ela. Levantar os braços. Então deixa estar aqui no 96.2 FM, Rádio Arcanciel, com certeza. Alegria, vem daí, vem daí. Hoje é o dia da alegria. Vem daí, vem daí. Este é o dia da alegria. Hoje é o dia da alegria. Hoje é o dia da alegria.

agosto em Portugal, irmã 5. Será agosto ou dezembro em Portugal? Acho que vai ser dezembro. Em agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal, ver o povo que lá chega, ver minha terra natal. Tenho saudades, muitas saudades, quero ver Lisboa e a Olimpíada. Em saudades da minha mãezinha, que fica sozinha, chorar por mim. Em saudades da minha mãezinha, que fica sozinha, chorar por mim. Vou voltar a Portugal, ver o povo que lá chega, ver minha era natal, ver minha era natal. Tenho saudades, muitas saudades, tenho vazio dentro de mim. Sou imigrante longe distante, porque o destino me serve assim. Sou imigrante longe distante, em agosto, se Deus quiser, vou voltar a Portugal, ver o povo que lá chega, ver minha terra natal, ver minha terra natal. E muito moreninha, que é bem cheinha e muito moreninha, E a beijinha de muito moreninha, cheinha de moreninha, Maria Alfredinha, tu és alguém mesmo.

fodia todo. Ele era bom de tarde quando era novo, direitinho ao buraco, era bom fodia todo. Ele era bom de tarde quando era novo, direitinho ao buraco, era bom fodia todo. Era bom fodia todo, era bom fodia todo, era bom fodia todo. Era bom fodia todo. Deixa falar, não tem nada que fazer.

está na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a pulsar a virilha. Nunca com ela de pé, tentando a usar na pastilha. Vamos lá, com as Cana Verde Maneira, com Jesus Domingo, Rosinho vai na roda. Então vamos lá na roda. Força! Oh, Luís! Aí we'll be right back. Ribeiro. Horas 38 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconcel. Espero só uma coisa, que está tudo bem por aí. Correios é quem está a trabalhar aqui fora. E vamos lá, sempre com boa música e boa disposição. Lá vamos lá então, um tempo atrás, lá para os anos 90, 2000. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas... Cris Quintinho. Ela não é bonita, mas eu vou... Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita. bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu não gosto dela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Comment ça va por aí? Moi ça va bien, vamos lá então com Linda. Comment ça va? Comme ça. Com pouquinho mais de amor e Deus todos na manhã. Levanta os braços, põe as mãos no ar, bate umas palminhas. Levanta os braços,

17, todos falamos com Deus a cantar. Conquistamos corações, fazemos revoluções com canções. O mundo tem mais cor e tudo é bem melhor a cantar. E só quero decidir, melhor dar como se dê, cantando. Sem amor e a cor em frente, e meu filho desce a cama, cantando. Quando não trover da morte, que me espeta a paz aberta, cantando. O legal de um funeral, se tem de ser carregado, cantando. La morte meno amara è, più leggera è, cantando. Quando eu era pequenino, ia pra escola sozinho, a cantar. A vent'anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Pode estar chuva a cair, mas o mundo é mais feliz a cantar. É de morto que o carinho faz citar de cretino, cantando. Cantando. Cantando. Sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. E vamos lá deixar a música romântica por um tempo mais ambiente. Música mais ambiente. Cuidado na estrada, que isto está a ficar muito, muito perigoso. Eu sempre gostei de ti. Então vamos lá, com não Johnny Abreu. Vem, vem, vem. Tu és e serás para mim o amor que eu quero ter. Eu até fico sem jeito quando te quero falar, mas guardei para ti no peito muito amor para te dar. Eu quero dizer-te agora, não consigo mais esconder este amor que me devora. Quero ter o teu corpo junto ao meu. Vem, vem, vem. Não sei o que acontecer. Vem, vem, vem. Quero ter o teu corpo junto ao meu. Vem, vem, vem. Pois no mundo há apenas tu e eu. Não vais mais dizer que não. Foi para ti que guardei tanto amor no coração. Eu até fico sem jeito quando te quero falar, mas guardei para ti no peito muito amor para te dar. Eu quero dizer-te agora, não consigo mais esconder este amor que me devora e não para de arder. Vem, vem, vem. Quero ter o teu corpo junto ao meu. Vem, vem, vem. Não sei o que aconteceu. Vem, vem, vem. Quero ter o teu corpo junto ao meu. Vem, vem, vem. Pois no mundo há apenas tu e eu. Tu e eu. Tu e eu. Eu por ti não posso suspirar jamais. Por ti suspiro, é por ti doais. Eu por ti não posso suspirar jamais. Arc-en-Ciel,

deixar o coração ficar e tudo lá. Fui dar um passo no meio, tudo lá dá se suspiro. Eu de cá me esgrimei, eu de cá e tudo lá. Delirando de paixão, eu de cá e tudo lá. Só deixar o coração. Vai pegar, vai começar a festa, quero ver.

parece não se importar. Parece que não sabe tão pouco amar. Vou partir da outra, sempre atrás a olhar. Por este tormento não volto a pensar. E por aí eu chorei, já não há mais razão para maltratar meu coração. Por mais que queira não dá, por mais que queira não dá para ficar com ela. De todo jeito tentei, a todas as chances desei para ficar com ela. Já não sei mais o que achar, já fiz tudo sem dar para ficar com ela. Agora quero esquecer, nada mais eu vou fazer para ficar com ela. Por mais que queira não dá, por mais que queira não dá para ficar com ela. De todo jeito tentei, a todas as chances recei para ficar com ela. Já não sei mais o que achar, já fiz de tudo sem dar para ficar com ela. Agora quero esquecer, nada mais eu vou fazer para ficar com ela. Por mais que queira não dá, por mais que queira não dá para ficar com ela. De todo jeito tentei, a todas as chances recei para ficar com ela. Sem mais que achar, já fiz de tudo sem dar para ficar com ela. Agora quero esquecer, nada mais eu vou fazer para ficar com ela. Hoje 58 minutos e está na hora de me despedir de vocês. E a partir das 14 horas até 16 horas terá a minha amiga Glória, animadora, com a música da Glória. Eu nunca vi nada igual. Somos casados há mais de 20 anos. Ela é um anjo, uma mulher especial. E amanhã, amanhã, a voz de Portugal com Asmiro. É uma dama, aonde vamos ela chama. Pousa musical a partir das 18 horas até as 20 horas com a Sílvia. Cama, e sexta-feira com o meu amigo Lourenço, o fim de semana à porta. Quero brincar, brinco com ela. E a partir das 5 horas até às 7 horas, descoberta com Manel. E sábado, sábado, Portugal no coração com a Cristina. E domingo, domingo, já estamos em domingo com o Senhor Fortes, cantado galo. E no telefone sono com quem? Com o Jerome e com o Lionel, com certeza. Então já sabem tudo, sintonize a vossa rádio, a nossa rádio. Cuida de vocês. Estou com ela, te vejo estilo. E para mim, dou-vos encontro quarta-feira, de partida às 9 horas até ao meio-dia, como sempre, a melhor música portuguesa. Mais de 20 anos, ela é um anjo, uma mulher especial. Cuidado. Daqui lá, porta do S, vem. Aonde vamos, ela chama a atenção. E lá em casa, sempre que vamos para a cama, é a brincadeira da pinteira no chão. Se ela quer brincar. E cuidado na estrada. Se ela quer tchau, tchau, tchau. Quem for para Portugal, boa viagem. Cuida de você sempre na viagem. Amor e compaixão, essa mulher linda e amor no meu coração. Se ela quer. Como diz já o ditado, vale mais perder um minuto na vida que a vida num minuto. Com ela faço tudo com amor. Estando aqui lá, portas-te bem. Tchau, tchau e até quarta-feira então. Faço tudo com amor e com paixão. Essa mulher é linda e mora no meu coração. Se ela quer brincar, brinco com ela. Se ela quer tchá-tchá-tchá, faço com ela. Com ela faço tudo com amor e com paixão. Essa mulher é linda e mora no meu coração. Se ela quer brincar, brinco com ela. Se ela quer tchá-tchá-tchá, faço com ela. Com ela faço tudo com amor e com paixão. Thank you. Brincou